Capítulo 2. Vivia, portanto, sozinho, sem ninguém com quem falar verdadeiramente, até ter uma avaria no deserto do Saara há 6 anos. Havia-se avariado qualquer coisa no motor, e como não tinha comigo nem mecânico nem passageiros, preparei-me para tentar efetuar sozinho uma reparação difícil. Era para mim uma questão de vida ou de morte. Tinha água potável apenas para 8 dias. Na primeira noite, adormeci na areia, a milhares de quilómetros de qualquer terra habitada. Estava bem mais isolado do que um náufrago numa jangada no meio do oceano. Agora imaginem a minha surpresa, ao nascer do dia, quando uma estranha vozinha me acordou. Disse: "Por favor, desenha-me uma ovelha." "Hein?" "Desenha-me uma ovelha." De um salto pus-me em pé como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei os olhos com força, observei melhor e vi um rapazinho realmente extraordinário que me contemplava com ar sério. Mais tarde consegui fazer um retrato dele, mas o meu desenho é certamente bem menos deslumbrante do que o modelo. Eu havia sido desencorajado da minha carreira de pintor pelas pessoas crescidas aos 6 anos de idade e nunca havia aprendido a desenhar, exceto jiboias fechadas e jiboias abertas. Contemplei essa aparição com olhos arregalados de espanto. Não se esqueçam de que me encontrava a milhares de quilómetros de qualquer terra habitada. Ora, o meu rapazinho não me parecia nem perdido, nem morto de cansaço, nem morto de fome, nem morto de sede, nem morto de medo. Não aparentava ser uma criança perdida no meio do deserto a milhares de quilómetros de qualquer terra habitada. Quando por fim consegui falar, disse-lhe: "Mas que fazes tu aqui?" E ele repetiu suavemente, como se tratasse de uma coisa muito séria: "Por favor, desenha-me uma ovelha." Quando o mistério é por demais impressionante, não nos atrevemos a desobedecer. Por mais absurdo que isso me parecesse a milhares de quilómetros de qualquer terra habitada e correndo perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Lembrei-me então que havia estudado sobretudo geografia, história, cálculo e gramática e disse ao rapazinho, com um pouco de mau humor, que não sabia desenhar. Ele respondeu-me: "Não faz mal. Desenha-me uma ovelha." Como nunca havia desenhado uma ovelha, voltei a fazer para ele um dos dois únicos desenhos que era capaz de fazer, o da jiboia fechada. E fiquei estupefacto ao ouvir o rapazinho responder: "Não, não, eu não quero um elefante dentro de uma jiboia. Uma jiboia é muito perigosa e um elefante ocupa muito espaço. Onde eu moro tudo é pequeno. Preciso de uma ovelha." "Desenha-me uma ovelha." Então desenhei. Ele observou atentamente e disse: "Não, essa já está muito doente. Faz outra." Eu desenhei. O meu amigo sorriu gentilmente com indulgência: "É que não é uma ovelha, é um carneiro. Tem chifres." Voltei a fazer o meu desenho, mas foi recusado como os anteriores. "Essa é muito velha. Eu quero uma ovelha que viva muito tempo." Então, já sem paciência, pois tinha pressa de começar a reparar o meu motor, esbocei outro desenho e disse-lhe: "Isto é a caixa. A ovelha que tu queres está lá dentro." Fiquei bastante surpreendido ao ver iluminar-se o rosto do meu jovem juiz. "Era isso mesmo que eu queria. Achas que essa ovelha precisa de muita erva?" "Porquê?" "Porque onde eu moro é tudo pequenino." "É suficiente, com certeza. Fiz-te uma ovelha pequenina." Inclinou a cabeça na direção do desenho. "Não é assim tão pequenina. Olha, adormeceu." E foi assim que travei conhecimento com o príncipezinho.